Portal do Arrocha. Sola Morcego é o Drácula. O terror dos paredões, o terror dos paredões. Porque tu é feinha, acha que eu não meto vara. Mulher, tu tá enganada, mulher, tu tá enganada. Ou vem com o conde, que comigo é sem cutiarra. Ou vem com o conde, que comigo é sem cutiarra. E saco de pão na cara, saco de pão na cara. Saco de pão na cara, ai droga. E saco de pão na cara, saco de pão na cara. Saco de pão na cara, vem. Toma descarada, vai. Saco de pão na cara. Saco de pão na cara. Saco de pão, ai droga. E saco de pão na cara. Saco de pão na cara. Saco de pão na cara, ai droga. Só porque tu é feinha, acha que eu não meto vara. Mulher, tu tá enganada. Mulher, tu tá enganada. Ou vem com Drácula, que comigo é sem cutiarra. Ou vem com Drácula, que comigo é sem cutiarra. E saco de pão na cara, saco de pão na cara. E saco de pão na cara, ai droga. E saco de pão na cara, saco de pão na cara. Saco de pão, saco de pão, vai mulher. E saco de pão na cara, saco de pão na cara. Saco de pão na cara, ai droga. E saco de pão na cara, saco de pão na cara. Saco de pão na cara, sola morcego vai. O Drácula 749-9196-5698 Vamp Produções. Só porque tu é feinha, acha que eu não meto vara. Mulher, tu tá enganada, mulher, tu tá enganada. Ou vem com Drácula, que comigo é sem cutiarra. Ou vem com Drácula, que comigo é sem cutiarra. E saco de pão na cara, saco de pão na cara. E saco de pão na cara, ai droga. E saco de pão na cara, e saco de pão na cara. Saco de pão na cara, vem mulher, vem, vem, vem, vem. E saco de pão na cara, saco de pão na cara. Saco de pão, ai droga. E saco de pão na cara, saco de pão na cara. Saco de pão na cara. E negunei, negunei, negu, negu, negunei. Negunei, negunei, negu, negu, negunei. Negunei, negunei, negu, negu, negunei. Negunei, negunei, negu, negu, negunei. E saco de pão na cara. E saco de pão na cara. E saco de pão na cara. Ai, droga. E saco de pão na cara. Saco de pão na cara. Saco de pão na cara, vem mulher que é sem cutiarra.